Lima Azul, senhor, é meio 21 ou meio 20? 1-0-2-0. Do Xanair para iniciar o site 104, autonomia de 350, alternada Galeão. Tá, 190, informação Zulu. Flight Azul 4070, desça para o nível 070, na chegada a Mari, reduza a velocidade 250, mais número 3 na aproximação. Desça 070, chegada a Mari, reduza 259, 4070. Bruxo 8-1, vai pro 060, limitado pelo curso do localizador. 060, limitado pelo curso do localizador, Bruxo 1. EB 67-6728. 6728, livrando o escuta, boa noite. 6728, boa, ataque Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6728. Da 3662, desça para 2000 pés, altímetro 1021 permanente. Para 2 ou 3662. 8, baixado travado. Livre 52 Loiro, livre de pouso, pistão 1-0, vento no 40 graus, 07 nós. Trip 52 1-8. Da 3662 para interceptar o curso localizador, voe pro 060, forma estabilizada. Pro 060, forma estabilizada, 3858, desça para o nível 080, autorizado a chegada Mari 3858. 080, chegada Mari está 3858. Volo 884, reduz a velocidade 250 nós, número 612 na aproximação. Desça para o nível 090, a chegada Mari. Eu ativo 2450 nós, descendo para o 080, a chegada Mari. Bruxo 81, desça para 3000 pés, ajuste no 021. Descendo para 3001-021, Bruxo 1. Cinco 5218 no solo, as 35, divide pela direita, solo 1-219. Azul 4070, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 4000 pés no 021, 4070. 4070, reduz a velocidade 220 mais. Reduzindo 220 mais, 4070. Desça para o nível 050. 050-3258. No 884, desça manter nível 080. 080-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 passarinho 2224, voa Yaman, desça para o nível 090. Informo que será número 5 na aproximação, irá seguir tráfego conduzindo órgãos vitais. Voa Yaman para o Yaman, reduz 250 mais. Alfa Juliette, remota 1341. Alfa Juliette, remota 1341, trip 5219. Não tem condição de manter velocidade até nas proximidades de Duna? Afirmo. Desce para 2000 pés, altimetro na 021 no permanente. Para 2000, puxa 81. Então 3603, decolado as 38, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3603, decolou no perfil da EL, cruzando 1600 pés. Boa noite, 3603, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, mantendo perfil de saída. Afirmativo, vai manter o perfil da saída, só decido 340, senhor. Guarde. 4070, para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 055. Para o localizador 055, azul 4070. Autorizado nível 340. Positivo, 340, muito obrigado. Azul 4070, reduzindo velocidade para 1909. É 21909, passa. Volo 884, retração sequenciamento de tráfego, curva esquerda para 020. Limite será o QDMIC no 01 na NDB Simbra. 020, limite para QDMIC no 01 para Simbra, Volo 884. No localizador 3662. Na 3662, complete final ILS, X-Ray, chame turno e décimo meio, bom ponto. Chama a torre, 18953662. Bruxo 81, autorizado o sinal ILS, X-Ray, forma estabilizada. Autorizado o sinal ILS, formará estabilizado, Bruxo 81. Azul 4070, desço para 3000 pés. 3000 pés, 4070. Passou da banda. Desço para o nível 080, passaria 2224. Genéia 6259, decolado 240, controle 120, decimal 8. Programe uma espera na posição POC. Informo que será o número 5 na aproximação. O tráfego que o precede, estamos dando preferência, firmando anteriormente informado, está 3858, com órgãos vitais. Salvador, uma boa noite, é o Xanair 6259, decoluna da EL, passa 1700. Xanair 6259, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, mantendo perfil de saída. 360, mantendo perfil. Azul 4070, reduza para a velocidade de aproximação, mantém 3000 pés, autorizado o curso localizador, aguarde ILS completo. Irá seguir tráfego, bandeirante, sua frente agora meia dúzia de milhas. Gente, está no localizador azul 4070. Quando o passageiro pode efetuar, espere só pela esquerda. Pela esquerda. 3858, desça para 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil pés, 1021, até 3858. Centena para 080, gol 1884. Mantém 080, aguarda para início do tiro. 2224, desça para 5 mil pés, altímetro 021. 281, estabilizado no lado. Complete final ILS, XRE, redução quando mais próximo ao Virucho 81 na guarda do CRS de comunicação. Feito. 4070, desça para 2 mil pés. Autorizado final ILS, XRE, informe a guarda do CRS de comunicações para a torre. 2 mil pés, autorizado ILS, 4070. Para 3858, reduz a velocidade para 1909. Iniciando redução para 3858. Paredo 2224, agora sobre a operação, complete curva à esquerda, proa 210, limite será o QD Mike 101 do NDB sempre. Bruxo 81, chame torre, férias da margem 8, correção 18.95. 18.95? 118.95, achei. 118.95, Bruxo 81. Tá 3858, reduz 1709 para prosseguir final ILS-XV. 1709 para 3858. Salvador, boa noite, 3662, visão na sua escuta. Externo, mexer travado. 8. Alto Juliette, 008, 3662. Uno 884, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1021. Bom, 884. Sim, desse mantenha para. Desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 1021. Lançaria 2224 para interceptar o pulso localizador, curva à esquerda para o 150. Uno 884, irá ultrapassar o curso localizador, novo limite que é o Michael 20 do NDB sempre. 120, gol 1884. Zoom 4070, complete na ILS, extension 28, decimal 95. 1895, 4070. Tá 3858, para aumentar um pouco a separação que traça a sua frente, vou com curva à esquerda para o 040. Esquerda 040, tá 3858. Desça para 2 mil pés, altímetro na 021. Para 3021? Firmo? Desça mantém 3 mil pés. Tem 3 mil pés. Vai perceptar o curso localizador, tá 3858, reduz para a velocidade de aproximação para final ILS X-ray. Quem sente, tá 3850. 3603, chame agora Centro Recife, 125, não tem a 3325, por favor. 251 para o 3603. Irmã, Laredo 2224, estabilize o curso localizador, desça para 2000 pés, ajuste 0219. Boa noite, 84, para interceptar o curso localizador, cruz vai direita, proa 120. Direita 120, voo 84. Interceptando o localizador, está 3850. Sim, a gente segue na aproximação final, tráfego à frente, 5 milhas. Usa para velocidade de aproximação, completo final, turno 8 decimal, meio, bom, correção. 1 no 8 decimal, 9, 5. 3895 já está na mínima, obrigado. Portaria 2224, desça 2000 pés, autorizado final ILS-X-ray. Você é autorizado ILS-X-ray, 2224. 1 no 884, desça para 3000 pés, altímetro 9021. 3000 com 9021. Meia 259, direto, bridge. Volo 884, desce para 2000 pés, autorizado, final ILS-X-ray, informe estabilizado. 2000, camarada estabilizado, 884. É 6259, chame agora Centro Recife, 251, não tem 3325, bom. Volo 251, é secundária? Volo 3325. 3625, obrigado. No solo 48, livre pista pela esquerda, via táxi e hotel. Acesso na frequência livre, puxa o tom. Zero, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 089. Então 3858, QNH no 021, continua a aproximação, ao de pista livre. Bola 776, boa noite, desço para o nível 050, na chegada Mari. Chegada Mari, descendo 50, boa noite, 776. Passaria 2224, completo na ILS X-ray, chame turno 2, decimal meio, bom ponto. Correção 18, decimal 9. 4, quem negar no 021, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Zero 070, no solo 50, vive pista pela direita, chama o solo 219, agilize manobras. Complete na ILS X-ray, reduza para velocidade de aproximação. 884. Salvador, passagem azul 4070. 4070, Alfa e Juliette, portão 01 no Pátio 1. Bem, Tenente Alfa Juliette, portão ONU, Pátio ONU 407. Zero, boa noite. Desce para o nível 060, chegada na mar. 060, chegada na mar, tenta tomar ação sul. Tudo 58, meu solo 52, me pista pela direita, me solo 121, decimal 9. Tudo 224, que negar no 021. Vento 140 graus 09 nós, autorizado pouso pistão no zero. Salvador, tá 385, ligando a pista. Frete final, chame turno 8 decimal 95. 895, obrigado. Que negar no 021, no custo na aproximação, reposte no externo, baixado e travado. É isso, autorizado o sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Pneu desce 3 mil pés, nível elétrico, para estar estabilizado, vou no 776. Ele estoura 2 mil pés, 776. Ok, 2 mil então. Tem 21 ajustes, né, confirma? Confirma, permanente. Pedro 2224, no solo 55, ele pista pela direita, chama o solo 121, decimal 9. Zero grau, 508 nós. Autorizado, pouso pistão no zero. 3110, desça para 3000 pés, altimetro 1021, livre de restrições de altitude. Livre das restrições, desça até 3000 pés com 1024. 1021. 3021, obrigado. Salvador, muito boa noite novamente. MG5827 no 4, informação, quando possível, Operação Galeão. 5827, boa. Zulu, confere a segunda para cópia. Salvador, boa noite. O Kuno 884, livrou. 884, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 884. Fundo. Zero 77, aurora de copo. É Brasil, você é de copo do ano? Zero 77, you are clear to Frankfurt. Flight level 310 via Upper Risk 58. Then you are clear as your flight plan route. Airborne runway 10, left turn, Fuka, departure, Aracaju transition. Salvador Departure on Frequency 120.8 Squawk 5532. Bom, Salvador é o 355216 para Aracaju, organização, centro de informação do Louco. Meia guarda de direções. Guardará. Cowboy, Cowboy 7. Anderson, Vicky, 5-8-3-1-0. Good from Vicky, 5-8, Blackburn, Root, Ibanka, Kuka, Pelican, Head Transition, Head Transition, Squad. Correct, flight level 310, it's your cleared flight level, after Fuka, Aracaju, Alpha, Charlie, Juliet, VOR, Aracaju, and Squawk 5532. Cabo Azul, você é o 7. Fuka, Alpha, Charlie, Juliet, Squawk,